Em tudo que você for fazer, sempre tem um pra falar assim: nossa, eu faria melhor, isso aí tá ruim pra caramba. Mas é tipo assim, ó, quer saber? Tô nem aí pro que vão falar de mim. Vão tentar mudar, mas eu sou assim. Uns vão pelo mal, outros tão aqui, quem sou eu pra julgar? Tô nem aí pro que vão falar de mim. Vão tentar mudar, mas eu sou assim. Uns vão pelo mal, outros tão aqui, quem sou eu pra julgar? Pode falar. Fala bem, fala mal, cuidar da vida dos outros pra tu já é normal. Na moral, sua divulgação me ajudou na subida, mas vou te dar um gato, porque ele tem 7 vidas. Falar da vida alheia é muito fácil, meu irmão, mas falar dor passa mal, então se orienta, é doidão. Faz os seus corre, parceiro, que eu tô fazendo os meus. Priorizou me invejar, agora tu se fudeu. Cheio de fofoca e nunca sai da bota, no estilo moda foca. E você nem se toca, que ninguém te quer por perto. Seu falador de lorota, isqueirinhos é povinho. Aqui, seu bico entorta, não importa de onde é, não importa sua cor. Sua sentença já foi dada, é o julgado delator. Suas ideias de otário aqui vão virar vapor. Se você tem amor à vida, nem me tromba, por favor, porque tô nem aí pro que vão falar de mim. Vão tentar mudar, mas eu sou assim. Uns vão pelo mal, outros tão aqui, quem sou eu pra julgar? Tô nem aí pro que vão falar de mim. Vão tentar mudar, mas eu sou assim. Uns vão pelo mal, outros tão aqui, quem sou eu pra julgar? Quem tem a revolução em mão, hein? Me diz. Quem passa paz pros irmão ou quem tá escrevendo diz? Quem treta pela paz ou quem troca paz pela treta? Quem tá portando a arma ou o caderno e a caneta? Hoje sou encontrado com duas algemas na mão, então culpado pelo tráfico de informação. Por passar paz pros irmão, com os boot cheio de lama, os livros da Gaspareto e os poemas de Quintana. Por não tá na cama enquanto todos estavam dormindo, por sequestrar criança pelos fones de ouvido, por não ter desistido mesmo que a mordaçado. E ó, com inquérito avisou que era mais louco que o barato. Isso é fato, Gandhi morreu, Luther King morreu. Se eu morrer, viruleta pro próximo que nem eu. Tentou matar, não deu, porque sua filha e os moleque escreveram rap dizendo que eu tô nem aí pro que vão falar de mim. Vão tentar mudar, mas eu sou assim. Uns vão pelo mal, outros tão aqui, quem sou eu pra julgar? Tô nem aí pro que vão falar de mim. Vão tentar mudar, mas eu sou assim. Uns vão pelo mal, outros tão aqui, quem sou eu pra julgar? Faça diferente, experimente, sai da rotina. Viva como se hoje fosse seu último dia de vida. Plante a paz, sorria mais, arrisque mais. A meta é vencer, então faça mais do que esperam de você. Quero ouvir você dizer, hoje eu vou surpreender. Sem medo de viver, fazer o que quiser fazer. Lute pela vitória, mas cê tem que saber que as derrotas também nos ensinam e fazem crescer. Sem perder a humildade com a verdade no olhar, isso aqui difere os nobres dos pobres de alma. Salva de palmas pra vida, nossa querida professora, que num dia te beija, te abraça e no outro já chega na voadora. Tem que tá preparado, o mundo não facilita, mas a dificuldade valoriza a conquista. Então se alguém quiser me fazer desistir, não vai conseguir, porque eu tô nem aí pro que vão falar de mim. Vão tentar mudar, mas eu sou assim. Uns vão pelo mal, outros tão aqui, quem sou eu pra julgar? Tô nem aí pro que vão falar de mim. Vão tentar mudar, mas eu sou assim. Uns vão pelo mal, outros tão aqui, quem sou eu pra julgar?